Gustavo Mori acumula vários anos de experiência do usuário final com a Cerner, por meio da utilização do Zinix na construção de conjuntos de pedidos. Durante seu mandato de trabalho, ele também relatou e resolveu uma série de questões técnicas relacionadas à otimização de EMR. Eles têm a capacidade de trabalhar sob pressão rigorosa. Ele também desenvolveu a habilidade de trabalhar depois e antes das horas de trabalho estipuladas, que o tornam único e altamente confiável.